Você que está ouvindo é um intrometido. Isso aqui não é entretenimento. Isso aqui é a vida real. Vê se te manca, mané. Não tem vergonha na cara, não? Para de escutar conversa alheia. Para de escutar conversa alheia. Para de escutar conversa alheia. Para de escutar conversa alheia. Cara, capivara. Contra o programa político socialista. Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto. Portadela e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado. A questão pedagógica. Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. É isso aí, galera. Você que tá ouvindo a Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. A gente vai começar agora mais um De Cara com a Capivara. Hoje eu tô aqui com a Débora. Boa noite, Débora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Ô, Débora, diz uma coisa. Eu sempre que eu chamo as pessoas para vir aqui, eu prefiro não apresentar elas. Até na apresentação que eu fiz ali, eu falei, é De Cara com a Débora, simplesmente. Pra quem chegar aqui, tem que ouvir pra saber quem que é a Débora. Você poderia dizer pra quem tá ouvindo quem é você? Posso. Vai Posso lá. Tentar. É sempre tentar, né? Bom, então eu sou a Débora. Eu sou professora e pesquisadora na área de filosofia. Por isso eu exerço essa função aqui na UFSCar, no Departamento de Filosofia, no programa de pós. E eu estou pró-reitora de pós-graduação. Então, se eu fosse dizer assim, nesse momento eu sou filósofa e gestora pública. Débora, e onde que você se formou? Conta um pouco onde você fez filosofia, essa história. Então, eu estudei filosofia na USP, na Universidade de São Paulo. E, na verdade, é uma história interessante e que vem um pouco fechar. Assim, eu entendo que a minha formação universitária, ela explica um pouco como que, nesse momento, eu posso estar exercendo uma função administrativa, né, na administração da universidade. Quando eu prestei o vestibular, eu não sabia bem o que eu queria fazer, né? Tinha muitas dúvidas, então eu decidi, não sei porquê, a prestar o vestibular para administração de empresas. Nossa! E eu estudei, então eu prestei o vestibular na Faculdade de Economia e Administração da USP, entrei, e isso era 1982. Você fez quantos anos de administração? Eu fiz dois de empresas? Anos. Dois anos? É. Era um curso de quantos anos? Quatro anos. Mas eu fiz 2 anos e fiz, assim, muitos amigos, alguns dos meus amigos de até hoje são dessa época, né? E eu logo percebi que eu não estava no curso que me dava realmente desejo de continuar, de fazer. E também não sei explicar porquê, né? Eu, logo depois do primeiro ano, no fim de 82, eu já prestei o vestibular de novo para filosofia, tá? Nessa época, era possível você se matricular e cursar 2 cursos de graduação diferentes na USP. Tá? Isso depois, logo pouco tempo depois da época em que eu estudei, que eu fiz a graduação, isso foi modificado e corretamente, no meu entender, porque a gente tinha um monte de alunos que não gostavam do primeiro curso, prestavam um segundo, de alguma forma continuavam a ocupar 2 vagas, uhum, né? Enfim, então eu prestei a filosofia e comecei a assistir às aulas da filosofia e fiquei muito fascinada com as aulas. Né? Eu tinha excelentes professores. Quem foram seus professores na filosofia? Olha, vários que a gente conhece muito bem. Assim, então, eu tive aula com a Marilena Chauí, com o Paulo Arantes, com o Gianotti, com o Francis Wolff, que a essa época dava aula aqui, num estágio, né? Um filósofo francês que veio dar aula aqui. Com Gérard Lebrun, que também era um excelente professor, historiador da filosofia, magnífico. Vários outros, Colgaria Matos, o Franklin Matos, o Franklin Leopoldo Silva, que depois veio a ser o meu mentor, orientador, hoje um grande amigo. Enfim, tive aula com muita gente boa. Uhum. E por isso fiquei muito fascinada. Né? Eu já ouvi uma história do Lebrun, que diz que ele tinha coisa da paciência do conceito, né? Daí ele falou, tem que demorar, tem isso. Que demorar. Exatamente. Tinha vários mitos sobre o Lebrun que a gente escutava. Uma das coisas que eu escutava muito é que ele estudava 17 horas por dia. Eu não sei se é verdade, mas era uma coisa que se repetia muito lá nos corredores do departamento, né? Eu sei que as aulas dele eram magistrais, assim, eram muito boas. Enfim, então eu fiquei fascinada. Porém, eu não tinha muita convicção de que eu queria seguir a carreira em filosofia, até porque eu não tinha clareza do que era essa carreira, né? Então, depois de 2 anos, no fim de 84, quando eu tinha feito já o primeiro ano da filosofia, já estava em processo de largar o curso de administração, acabei largando, eu decidi prestar um novo vestibular. Porque eu tinha estudado, por causa da filosofia, um pouco de Freud, tinha ficado também muito interessada, né? E eu fui fazer psicologia. E aí eu prestei o vestibular de novo, entrei novamente na USP e aí fiquei fazendo filosofia e psicologia. E isso até mais ou menos 86, começo de 87, até que finalmente eu defini mesmo que meu lugar era na filosofia. E aí desisti também da psicologia, né? Não me formei, mas fiz várias disciplinas lá. E aí resolvi então pegar a filosofia unha, né? Mas isso foi bem mais já depois da metade do curso, assim, foi depois de 87, mais ou menos. E na psicologia, você teve... Porque professores, eu não conheço muito o pessoal da USP, assim, dessa época, mas tem grandes nomes ali também que formaram a psicologia no Brasil, né? Mas eu lembro muito pouco, viu, Felipe? Eu lembro, assim, de uma professora que tinha um apelido, que era Tutu, e que dava aula de comportamentalismo, e ela tinha um refinamento intelectual assim. Não era Tatu? Não sei, eu não lembro direito. Acho que eu já ouvi falar dela. Talvez. Era uma grande professora, assim, eu muito já ouvi boa. Falar dela, sim. Também eu tive com uma outra que era uma grande especialista em Piaget, eu me lembro dela, talvez Hélia é o nome. Eu guardei muito pouco, assim, né, da memória, faz muito tempo também, né? Então, mas eu acho assim que lá no curso de psicologia eu não tive contato com a área que eu tinha interesse à época, que era a psicanálise, que ela ficava para o fim do curso. Então, eu, no fim, acho que acabei um pouco desanimando e acabei ficando na filosofia. A filosofia puxa a gente, sabe? Ela tem um poder irresistível de atração, né? E aí foi isso. E aí acabei ficando, né? Ô, Débora, eu tenho uma proposta para você agora. Eu entrevistei algumas pessoas na rua, fiz a seguinte pergunta para elas. Eu perguntei o que elas pensam do que é filosofia. E eu queria que você ouvisse as respostas que as pessoas deram. Vamos ver se eu consigo colocar aqui certinho. Está ouvindo De Cara com a Capivara, hoje com a Débora. Você vai ouvir agora Vozes da Rua. O que você compreende pela palavra filosofia? Olha, tudo que eu entendo é que é uma coisa que o meu filho fica fazendo e eu não sei bem o que é. Mas ele todos os dias acorda e diz que eu tenho que estudar. Daí ele pega um tal de 2 livros azuis, muito grosso, e fica lá olhando para o livro. Não sei o que está escrito lá, porque eu não entendo nada, está em outra língua. E ele fica trancado o dia inteiro dentro do quarto, e eu fico com essa interrogação. E essa interrogação me persegue todos os dias. o que é filosofia. A matéria é excelente, né? Viu? É. Agora eu tenho colega que está se saindo bem, demais isso aí. Fazer curso. É boa, eu não tive chance, né? Porque não tinha essas coisas pra gente, né? De graça, praticamente, né? Os professores bons, tudo, né? Uhum. Então, é o que eu acho. E o senhor já ouviu falar de filosofia? O senhor já ouviu falar sobre isso? Ah, tem uma... Acho que a filha do patrão estudou filosofia. Ah, é? É. Olha só. É, se eu tivesse aí, acho que é bem melhor, viu? Mas se o senhor já... Ela falou alguma coisa? O senhor lembra de algum filósofo, alguma coisa? Não. Mas a palavra, tipo, lembra o senhor, tipo, um modo de vida, filosofia de vida, lembra alguma coisa assim? Não, é o que eu falo, ela fala porque conversa com a gente, mas ela não entra muito em detalhe, né? Porque sabe que a gente não tem preparo para isso. De jeito nenhum, né? Ah, então é isso, tá bom. Tá, valeu. Então, o que você entende por quando eu falo a palavra filosofia? Filosofia, grosso modo, é você viajar na maionese, atrás das verdades escondidas nas mentiras da sociedade moderna. É isso aí. A filosofia é, como é que é que ele falou? É uma viagem na maionese que procura encontrar as verdades escondidas nas mentiras da sociedade moderna. O que você acha disso, Débora? Dessa opinião sobre o que é filosofia? Tão vago isso para as pessoas, né? Ao mesmo tempo que algumas têm uma noção. É, eu acho a resposta desse último muito boa, assim, né? Não que eu ache que ele definiu, mas ele conseguiu intuitivamente tocar num ponto que é próprio da filosofia, assim, que é um compromisso com a verdade, né? Quer dizer, uma preocupação com a verdade, um compromisso com a verdade, uma busca do que não está evidente, do que não é aparente, daquilo que de alguma forma sustenta as aparências, né? Isso, enfim, a filosofia ela muda de definição conforme o seu autor, né? Uhum. Conforme o filósofo, ela é definida, ela tem uma nuance, ela muda um pouco. Mas eu acho que tem alguns traços que a gente pode apontar, e eu acho que o que ele disse, e até a expressão que ele usou, viajar na maionese, né, ela tem uma razão de ser, ela não é inteiramente descabida. Né? Assim, você precisa, de alguma forma, para pensar filosoficamente, você precisa se desprender um pouco do que é mais cotidiano, mais concreto. Concreto é uma palavra complicada, mas, enfim, né? Você precisa ter uma capacidade muito grande de abstração, você precisa realmente sair do tempo da vida cotidiana, do você tempo acha dos que é, outros. Ao mesmo tempo também uma saída da vida social, assim, de alguma maneira, saída do mundo da... Acho. Que as pessoas vivem. Acho que comércio, tem isso, sim. Do comércio, da cidade. Eu acho que tem isso, sim. Eu acho que isso é uma dimensão da atividade filosófica que é muito difícil, inclusive, da gente lidar, né? Que é, assim, você... O tempo da filosofia é um tempo muito diferente do tempo das atividades que têm um fim imediato. Né? Ela é um tempo de uma elaboração, né? De um estudo, de uma reflexão que sai muito da vida comum. E isso é muito pesado também, né? Isso traz para a gente muitos problemas, inclusive, né? A gente precisa ter muita força para sustentar essa atividade, né? E daí também isso explica o estranhamento que as pessoas têm em relação a essa profissão, né? Então, eu me lembro sempre de uma piada que todo estudante de filosofia, em algum momento na sua vida, escuta a pergunta, depois que ele responde, alguém pergunta, o que é que você faz? Ele fala, eu faço filosofia, ou eu sou filósofo, ou eu estudo filosofia, e essa outra pessoa retruca, a filosofia pura? Né? Essa é um clássico, né? Assim, quase todo mundo escuta isso em alguma medida. E a gente não tem resposta para isso, porque essa distinção. A filosofia é pura, né? Num certo sentido. Então não existe essa diferença, não faz sentido. Né? E todo mundo pergunta. É quase como se eles estivessem perguntando: é filosofia que não serve para nada? Ou é uma filosofia que serve para alguma coisa? Né? Eu acho que, no fundo, esse é o fundo da pergunta. Né? E olha que interessante, esse último cara que eu entrevistei, depois eu conversei um pouco com ele, e ele falou: olha, para mim, o maior desenvolvimento da filosofia atualmente, ele falou, a filosofia parou de se desenvolver, e o maior desenvolvimento hoje é lá no Nepal, no Tibete, nesses lugares. Olha só, incrível. Essa é a compreensão que ele tem de onde é que a filosofia realmente está se desenvolvendo. Eu achei interessante essa observação dele. Ele capta alguma coisa interessante mesmo, né? A gente tem, em termos do que a filosofia do Ocidente produziu, a gente está, de fato, num momento... Não exatamente de entre safra, mas de um momento em que, bom, quem é o grande filósofo hoje, ou os grandes, quem é que está criando em filosofia? Hoje isso é muito, muito discutível, né? Assim, é muito. Você vê, há pouco tempo atrás, nos anos 50, 1950, 1940, 1960, a gente ainda tinha uma ebulição de filósofos contemporâneos que vieram e deixaram marcas muito, muito profundas, né, na história da filosofia. É diferente a partir do fim do século XX. Uhum. Eu entendo que é assim. Eu não sei o que isso significa, mas entendo que é. Eu posso ler para você uma frase, um pedacinho de uma frase, por de um favor. Filósofo que lhe é amigo. De um livro Conversas, do Merleau-Ponty, de 1948. Uhum. E que, na verdade, eu li essa frase antes de vir para cá, eu estava lendo esse livro, e você falou agora, eu acho que tem muito a ver sobre essa dificuldade da compreensão da filosofia do agora, né? Uhum. Bom, Merleau-Ponty diz o seguinte: enquanto a ciência e a filosofia das ciências abriam, assim, as portas para uma exploração do mundo percebido, a pintura, a poesia e a filosofia entravam decididamente no domínio que lhes era assim reconhecido e davam-nos uma visão extremamente nova e característica de nosso tempo, das coisas, do espaço, dos animais e até o homem visto de fora, tal como aparece no campo de nossa percepção. E um outro momento ele também diz assim da dificuldade, né, que é a gente dizer o que é que está acontecendo com essa filosofia que está agora, né? O que você pensa sobre isso, Débora? Então, eu não sei se eu sei responder isso para agora, uhum. Tá? 2014, né? O que eu posso dizer é que essas palavras do Merleau-Ponty, elas têm muito sentido e foram muito relevantes no momento em que ele escreveu a obra, né? Toda a sua obra, especialmente a Sim. Fenomenologia da Percepção. Porque ele faz parte de um movimento filosófico com o qual eu compartilho algumas ideias, né? E que me influenciou muito, que é a ideia da filosofia se voltar para o concreto e se voltar para aquilo que é importante para a vida, né? Em oposição a um excesso de abstração, né, que para eles marcava a filosofia. Enfim, mas isso aqui não é uma aula de filosofia, né? Então, eu acho que o Merleau-Ponty, soube colocar alguns impasses mesmo, né, que naquele momento, para aquele momento, ele ofereceu algumas respostas, mas que a gente pode recolocar hoje e, no meu entender, não estamos encontrando respostas, né? Que é uma pergunta muito, muito, não sei, básica: para que fazer filosofia hoje? Né? Porque parece que o mundo anda numa velocidade e você parar para refletir demais parece alguma coisa que vai te levar a lugar nenhum e vai te colocar fora de um ritmo próprio da humanidade, né? E que é muito difícil da gente, enfim, né? Elaborar. Eu acho que é bem complicado, na verdade. Uhum. Débora, eu pedi pra você escolher 3 músicas, né? Tá bom. Depois, assim, a gente dá uma pausa, 5 minutinhos, a gente ouvir essa música que você trouxe. É, você que tá ouvindo de cara com a capivara, eu tô conversando com a Débora aqui hoje. A Débora disse que é professora de filosofia e está pró-reitora, né? É. Você lembra qual que era a primeira música? Essa aí, ó, O Que Se Quer. O Que Se Quer, Marisa Monte. Vamos ouvir, de cara com a capivara. Vá, pode falar, pode escrever, eu vou me entregar no meu lugar. Quem não faria, diz que é loucura, diz que é besteira, mas eu não vou ligar, não tente entender. E o tempo dirá, assim não é sonhar, eu pago pra ver qual meu lugar. Que a vida é um dia sem culpa, um dia que passa, aonde a gente está. Isso aí, Marisa Monte, O Que Se Quer. Débora, por que você escolheu essa música? Olha, eu escolhi essa música primeiro porque eu gosto muito da Marisa Monte. Assim, eu sei que é uma obviedade hoje, é uma coisa, né? Quem não gosta? Né? Uhum. Ela é muito popular, ao mesmo tempo que faz alguma coisa bem refinada, né? Mas esse disco, especialmente, esse disco que essa música, né, que tem essa música, é um disco que marcou para mim um reencontro com ela. Assim, eu escutava muito, passei um tempo sem escutar, e os últimos discos antes desse não eram discos assim que tinham, eu gostava, mas não adorava. E aí ela lançou esse disco, eu comprei despretensiosamente logo que saiu e comecei a escutar, e assim, adoro o disco todo, né? Mas eu gosto especialmente dessa música. É uma música que me deixa para cima. Que legal. Eu escuto, ela me, assim, eu acho muito, muito bonito essa frase que ela diz, que a felicidade é um dia sem culpa, né? É alguma coisa assim. Eu acho tão, tão simples e tão verdadeiro. Enfim, eu gosto muito, muito. Muito legal. Ô, Débora, eu vou colocar uma música para ficar de fundo da nossa conversa aqui. Tá bom. E daí, enquanto isso, eu já vou formulando minha próxima pergunta para você, que é a seguinte curiosidade. Você mora faz quanto tempo em São Carlos? Eu moro em São Carlos desde 2002, quando eu entrei na UFSCar. Então, são 12 anos já. 12 anos. Você curte São Carlos? Então, uma pergunta difícil, né? Uhum. Eu acho que eu tenho uma relação com São Carlos muito ambígua, né? Por um lado, eu acho que viver aqui me mostrou a possibilidade de viver numa cidade que não fosse São Paulo, que é a minha cidade de origem, né? Na verdade, eu nasci em Sorocaba, mas desde 2 anos de idade eu morei em São Paulo. E ter um contato com uma vida de cidade, uma vida cotidiana, que tem um ritmo mais lento, mais calmo, né? Isso para mim foi muito bom, né? Agora, como eu sou de São Paulo, eu senti muito quando eu vim morar aqui, né? Porque é um contraste muito grande em termos de opções, em termos de, por exemplo, sair à noite, restaurante, cinema, teatro, né? Não tem muita coisa. Hoje já está bem melhor, mas quando eu vim morar era bem mais difícil, né? E então eu passei a ter uma vida muito que incorporava ir a São Paulo, ficar em São Paulo, ir no fim de semana. E muitas coisas ainda eu faço em São Paulo, algumas questões de médico, por exemplo, enfim. Eu ainda tenho um pé lá, né? Agora, eu acho que São Carlos tem uma vez uma aluna falou para mim, ela vinha de uma cidade que era maior, que tinha uma população maior que a de São Carlos, uma cidade que tinha parques, é uma cidade do Paraná, não sei se é Maringá ou Londrina, enfim. Mas essa pessoa me disse o seguinte, eu achei isso muito interessante. Ela falou assim: o que tem em São Carlos que não tem na minha cidade é um ambiente intelectual. De conversa, na conversa no bar, enfim, né, no seu cotidiano, no cotidiano da universidade, das universidades, porque tem a USP também, né, e que faz com que... É quase como se você tivesse uma espécie de cidade na cidade. Né? Então, como se a comunidade... dos acadêmica e tudo que gira em torno dela, porque a comunidade acadêmica não é só a universidade, os professores e os alunos. Ela está implantada na cidade, ela tem seus braços, né? Isso, por exemplo, nos tipos de bares que exatamente, a cidade vai ter, não é? Exatamente. Ela foi, assim, hoje ela responde por muitas atividades econômicas, inclusive, de São Carlos. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto bastante, né? Mas eu acho que ainda podia ser bem melhor. Eu acho que a gente, considerando o fato que existem dois campus de duas universidades públicas com cursos excelentes, tanto de graduação quanto de muito pós... Muito reconhecidos, né? Demais, das duas universidades. Muito. Eu acho que a cidade poderia correr um pouco mais atrás disso, né? Então é uma relação ambígua. Hoje, por exemplo, eu não acho que por morar em São Carlos já todo esse tempo, eu não conseguiria voltar para São Paulo. Né? Eu acho que eu não consigo mais me habituar. E eu acho que isso é uma coisa positiva. Eu acho que a vida em São Carlos me mostrou que é possível ter uma qualidade de vida melhor, né, do que... E São Paulo tá faltando água, hein? É. É aqui não, né? E, enfim, tá faltando água e tá sobrando problema. Então, é muito desgastante, é muito difícil. E acho que a gente só tem a dimensão dessa dificuldade quando a gente sai. Porque eu vejo ainda muitos familiares, meus amigos... que moram lá, eles estão tão imersos naquela coisa difícil que não, assim, não dá para imaginar que possa ser diferente. Né? Então, São Carlos me trouxe isso, né, que eu acho que é muito importante. Eu acho também, eu sou uma pessoa que viajo muito. Né? Eu viajo a trabalho, né, e viajo também por lazer. E eu acho que para quem viaja, morar numa cidade pequena é muito reconfortante. Assim, porque quando você volta e você tem um tempo para se recompor, assim, né? Para viajar é sempre uma coisa que mexe muito com a gente, né? Que a gente tira a gente do cotidiano, do habitual, né? Então tem uma energia que muito grande que vai lá. Então, assim, hoje eu acho que encontrei um equilíbrio com essa questão da cidade, do que ela não tem e do que ela tem, do que ela pode me dar, do que ela não pode me dar, e eu consigo, assim, levar a vida de um modo que eu gosto de morar aqui. né? Ainda que eu não goste de várias coisas que existem aqui. Então, que filósofo que falou aquela coisa sobre a viagem? Foi o Deleuze, que falou que você pode viajar no ser, sem viajar. Eu não me lembro muito eu bem. Não você sei, já, não, você já ouviu alguma coisa sobre isso? Não estou lembrando, Felipe, assim, mas assim, pode caber no Deleuze, sim. Assim, não, é, né, alguma coisa que não... ele não gostava de viajar, mas dizia que ele não precisava, porque a filosofia dava isso. A ele a possibilidade de conhecer vários mundos. É, eu acho que isso aí combina com o Kant, né? Que você sabe que o Kant nunca saiu praticamente da cidade dele, né? Eu não conheço assim, isso no detalhe, mas alguns colegas kantianos já me contaram que a população da cidade acertava o relógio pelo horário do passeio dele na cidade. Assim, uma será cidade... que ele nunca se atrasava? É, pois é, né? Então, sei lá, né? Eu acho que... Eu não concordo muito com isso, não. Assim, eu acho que... E muito pelo contrário, assim, eu acho que uma coisa que a profissão me deu, e isso é uma coisa que eu sempre serei eternamente grata à filosofia, foi essa abertura de horizontes, né? Desde ter ido fazer uma parte do doutorado fora do Brasil, a própria filosofia te empurra para uma espécie de universalismo, cosmopolitismo, um interesse muito grande no que é o outro, no que é a outra cultura, no que são os outros países. O mundo não dá uma diminuidinha assim? Não parece que fica um pouquinho menor? É, acho que se sim. Se aproximam as acho coisas, que sim, né? Acho que sim. Acho que, que essa é uma consequência dessa abertura e dessa coisa de viajar muito, né? A profissão de docente pesquisador, isso não é só a área de filosofia, porque eu vejo isso nas áreas mais distintas, mas a profissão de docente pesquisador, ela tem essa dimensão muito legal, que é, você tem muitas oportunidades, não só de viajar, mas de viajar para trabalhar, o que significa viajar para trocar a experiência cultural, né? E essa troca se dá mesmo na apresentação mais técnica que você tiver que fazer, né? Porque o docente pesquisador, ele é um docente que precisa estar sempre refletindo, né? Seja qual for a área em que ele está, né? E essa reflexão, ela faz com que a sua experiência num outro país, numa outra cidade, num outro estado, numa outra cultura, enfim, nunca seja vã, né? Nunca seja uma vã experiência, né? Então, eu acho bem, bem bom, bem legal. E onde você foi estudar mesmo, Débora? Eu fiz o que a gente chama de bolsa sanduíche, né? Uhum. Que é fazer uma parte do seu doutorado num outro país. E eu fui à França, né? Fui morar em Paris e fiquei um ano e meio fazendo pesquisa bibliográfica, assistindo cursos e escrevendo uma parte da minha tese, né? Que era sobre um filósofo francês. E, então foi essa experiência, foi uma experiência muito boa. Assim, e como que você vê assim, o efeito dessa vivência lá no que você escreveu assim, nessa parte do seu doutorado? Ah, essa pergunta é muito boa, Felipe, muito difícil de responder, né? Olha, eu acho que, bom, primeiro, assim, acho que uma primeira resposta mais rápida é evidentemente que ao ir para lá eu tomei contato com outros professores que não eram os daqui, com outras formas de dar aula, né? Com outros alunos, com outros colegas que faziam doutorado. Então, assim, muito disso é incorporado diretamente na tese, né? Mas eu acho que tem mudanças que uma experiência dessa traz para a vida da gente, que eu acho que não são da ordem assim, do conhecimento objetivo, né? Que são muito subjetivas, mas que vão, que de alguma forma vão transformar o modo como você pensa, como você escreve até. E eu acho que isso aconteceu comigo, assim, né? Eu acho que eu voltei da França mais autônoma, né? Eu acho que eu tinha uma forma de fazer filosofia, de praticar filosofia, que era bastante presa a uma escola de pensamento, que é a escola uspiana, né? E que tem determinadas características, né? E eu acho que o período na França me trouxe uma abertura e uma autonomia em relação a, talvez, fazer filosofia de um modo levemente diferente. Não muito diferente, mas uma diferença pequena, porém importante, né? Eu acho que, assim, de imediato é o que eu conseguiria dizer, mas essa pergunta aí eu vou levar comigo, tá? Porque eu acho que ela é uma pergunta muito boa e que talvez mereça que eu procure a resposta um pouco melhor. Eu vou te perguntar uma coisa, se for, sei lá, difícil de fazer agora, você falar, tá, de outra hora eu te respondo, tá, que legal. Teria como você contar um pouquinho o que, sobre o que foi o seu doutorado, dar uma resumida assim? Sim, eu posso contar sim. Até porque eu acho que o meu doutorado, ele é a concretização de uma questão que era uma questão para mim, pessoal e muito importante. Que bonito. Né? Foi sim. Mesmo sendo de uma maneira que, o próprio modo como a gente aprende a fazer filosofia na USP, né, é alguma coisa muito que você tem que despessoalizar, né? Você tem que tirar a sua pessoa daquilo, o seu trabalho tem que ser um trabalho objetivamente bem fundamentado, baseado em análises estruturais de texto, que tentam compreender o autor por ele mesmo, né? Então, mas mesmo assim eu acho que a questão que eu persegui no doutorado é que a questão do dualismo, na verdade, a questão da relação entre matéria e espírito, né, do ponto de vista mais metafísico, mas sobretudo entre consciência e corpo, né, que é uma questão da filosofia contemporânea, né, dualismo mente-corpo, qual é a relação entre os fenômenos psicológicos, os fenômenos fisiológicos, né, qual é a relação entre o pensamento e o cérebro, enfim, são questões que a filosofia contemporânea se coloca, e hoje em dia a mind philosophy, né, a filosofia da mente, se coloca ainda e busca responder através de um enfoque multidisciplinar, reconhecendo que a filosofia não pode responder essa pergunta sem a ciência, né? Foi isso que eu fui estudar. E eu escolhi para estudar isso um filósofo que fez dessa questão uma questão central na sua obra, que é o Henri Bergson, que é um filósofo da virada do século XIX para o século XX, e que escreveu um livro especialmente dedicado a essa questão, que se chama Matéria e Memória, que é esse título é o título que expressa como ele traduziu essa questão em termos que ele considera mais adequados, né? A relação entre o cérebro e o pensamento a gente compreende através do estudo dos fenômenos ligados à memória, né? Então eu fiquei muito fascinada com esse livro quando eu li. Também achei o livro de uma dificuldade imensa, né? E eu decidi, então, no meu doutorado, estudá-lo. Meu doutorado é um estudo desse livro, né? Tentando mostrar como o Bergson tentou responder, colocar o problema adequadamente, né? Porque um bom problema filosófico, segundo o próprio Bergson, é um problema que a gente coloca bem. Se a gente não colocar bem, a gente não vai resolver, né? Então, eu fui basicamente fazer isso. Mas eu queria também, lembro que à época, eu queria também entender o que, no modo como ele procurou equacionar esse problema, podia ser interessante para a ciência contemporânea, né? Para a psicologia, para a própria filosofia da mente. Eu tinha bastante esse interesse. E aí eu me propus a estudar o livro. Sobre isso, eu tenho uma história engraçada. Engraçada, acho que peculiar e assim, também muito, que acho que pode ajudar quem está estudando, né? Quando eu comecei a fazer meu doutorado, né, não existia no Brasil e muito pouco na literatura de comentário e nos estudiosos do Bergson da França, nada de relevante sobre este livro, tá? Então, esse livro, digamos assim, ele não era muito estudado, tá? Então, eu achei bacana também, não foi isso o essencial, mas para mim também era interessante que eu ia estudar um livro que não tinha sido estudado. E isso conferiria ao meu doutorado uma originalidade, uma relevância, né, que ajudariam, né, assim, tanto os estudos de filosofia francesa quanto a minha própria inserção nesse campo, que aí é uma questão mais profissional. Pois bem, eu fui para a França com um orientador, quer dizer, uma pessoa que me aceitou para me orientar lá, não era uma pessoa especialista em Bergson, porque simplesmente eu não sabia quem eram os especialistas do Bergson à época. Porque tem uma história aí, enfim, que pouco importa agora, mas o Bergson conheceu uma fase de ostracismo, então até os anos 80 a gente tem poucas pessoas estudando. Bom, eu cheguei e ele falou, vai procurar na biblioteca, né, vai lá na biblioteca da universidade, vai procurar as teses. E eu fui procurar, né, e achei uma tese sobre matéria e memória que tinha acabado de ser defendida, tá? Ela tinha sido defendida em 94, eu cheguei na França em 97, no momento em que essa tese estava sendo publicada na forma de um livro, tá? Que se chamava justamente Introdução à Matéria e Memória. Bom, essa tese, ela é a tese do Frederic Worms, que é hoje um dos maiores especialistas na obra do Bergson, professor da École Normale, e que acabou sendo meu professor lá, porque eu acabei encontrando ele, já dava aula, eu fui estudar com ele. Mas o que eu queria contar dessa história é o seguinte: quando eu li a tese dele, é uma tese de, sei lá, quase 400 páginas, quando eu li assim, nossa, sem conseguir parar, eu falei, a primeira sensação que eu tive foi horrível, porque eu falei, esse cara escreveu o que eu queria escrever. Daí eu falei, e agora? Eu achava que a originalidade do meu trabalho... Depois eu consegui, né, falar, não, ele fez uma coisa e eu estou fazendo também do meu jeito, né? E aí fui fazer o curso dele, acabei sendo aluna dele. Hoje é um colega com quem eu tenho ótimas relações, uma pessoa que eu respeito muito. Mas foi muito difícil esse momento, né? Porque e isso juntou ainda com a ideia de, puxa vida, parece que no Brasil a gente está sempre fazendo alguma coisa que já foi feita, né? Quando a gente... vai fazer alguma coisa num campo como o da filosofia, né? E então foi isso, assim, né? E aí eu fui estudar lá e foi muito bom e acho que isso me transformou muito, né? Mas teve esse episódio aí. Que interessante, é, né? É uma coisa meio forte, né? Para mostrar que de fato, né, é realmente importante a gente ir para fora estudar e mandar pessoas para fora estudar. Isso é importante. Eu, né, acho isso, sim, Felipe. E eu acho, inclusive, eu até escrevi, né, eu fiz um capítulo que ainda não foi publicado de um livro sobre academia, sobre universidade, sobre a pós-graduação, onde eu discuto a Bolsa Sanduíche, eu analiso a Bolsa Sanduíche. E eu percebo, veja, eu fui para a França em 97, num período em que muita gente ainda ia fazer Bolsa Sanduíche. Até hoje, os alunos de pós-graduação saem para esse estágio. E mesmo hoje, quando a gente tem acesso a tudo, porque a gente tem, né, a gente pode conhecer tudo que está sendo publicado, a gente encontra na internet, a gente pode comprar o livro, mandar vir pela Amazon, enfim... É muito diferente da época em que eu estudei, que a gente não sabia mesmo, né? Eu vejo que o estágio sanduíche, ele tem uma outra dimensão na formação do pós-graduando, que foi o que foi para mim mesmo, né? E que tem a ver com o contato presencial com a cultura acadêmica do outro país. Tá? Não vou nem falar da cultura mesmo, do dia a dia, de você... Ainda mais um país como a França, fascinante, em que você... Enfim, para quem faz filosofia, ainda para mim é o lugar, assim, não tem outro lugar onde a gente possa ter esse contato vivo com a filosofia, sabe? É uma coisa que faz muito parte da cultura francesa. Quanto tempo você ficou em Paris? Fiquei um ano e meio. Um ano e meio. Você gosta de Paris? Ah, eu gosto muito, eu adoro. Eu acho... Hoje, assim, faz tempo que eu não volto, agora faz uns 3 anos que eu... ficar lá mesmo, depois eu nunca mais fiquei, né? Assim, então, a experiência de morar lá é uma experiência de um tempo que hoje já é considerável. 97, 98 faz muito tempo, né? Mas só explicar, eu te perguntei isso, porque tem muita gente que já morou em Paris e não, não, gosta, não gosta, eu não, sei. Não quer voltar. Eu sei. Nem e, a pau. Mas eu entendo também razões das pessoas. Eu acho que... bom, como cidade, eu acho que não dá muito para discutir, não, sabe? Porque é uma cidade que tem tudo, né? É uma cidade linda, uma das mais lindas cidades do mundo, né? Para muita gente, a cidade mais linda. É uma cidade que tem metrô, é uma cidade que tem espaço público, que tem jardim, que tem praça, em que você tem ainda muitas condições sociais para viver razoavelmente, né? Quando eu morei lá, tinha pouquíssima violência, né? Eu sei que hoje isso mudou um pouco. Então eu acho assim que é uma vida muito fácil. Para quem morava em São Paulo, como era o caso, era muito fácil. Era uma cidade que, inclusive, ela parece pequena, né, quando a gente vem de São Paulo. Mas eu acho que para a gente gostar de Paris como eu gostei, eu diria até que eu amei, né, eu acho que você tem que ter uma certa abertura, se não uma certa afinidade com a cultura francesa. Porque a cultura, ela se expressa no modo de ser dos cidadãos, né? Então, assim, eu acho que esse é o estranhamento que muita gente do Brasil tem, né? O francês não é uma pessoa exatamente simpática nos primeiros contatos. Eles têm lá modos de se comportar que são diferentes dos nossos. E eu acho que se você não supera esse estranhamento inicial, que aí você de fato pode não gostar mesmo, né? Porque você vai associar demais a cidade com o espírito das pessoas, o que é uma associação totalmente justa, porque eu acho que muito de uma cidade é o seu habitante ou o conjunto dos seus habitantes. Mas se você superar, você pode aproveitar muito, muita coisa, né? E, inclusive, descobrir as dimensões dos franceses que não estão tão aparentes e que eu diria, tranquilamente, que são muito parecidas com os brasileiros, com coisas do Brasil, né? O francês é um povo que gosta de sentar ao redor de uma mesa, beber, comer, fruir desse prazer, dar risada, né? Trocar ideias, discutir. Eu acho isso muito brasileiro, assim. Eu acho muito parecido com a gente, assim. E eu tive uma experiência muito boa lá, assim. Muito, muito boa. Tenho grandes amigos lá ainda e gosto demais, assim. Mas eu acho que é um caso bastante específico. Eu tenho muitos colegas que foram, gostaram, mas não amaram, enfim, né? E que gostaram mais de outros países, inclusive, que têm outras experiências. Mas eu tenho uma relação muito forte com a França, né? Até hoje. Não, é muito legal falar sobre isso, porque é realmente mostrar a importância, né, de mandar as pessoas para fora. Eu acho que isso é fundamental. E tem que... A única coisa que eu fico um pouco triste nessa história é das diferenças que tem, né? Mandam-se algumas áreas são mandadas de mais e outras de menos, né? Ô, Débora, vamos ouvir a segunda música? Vamos. E depois eu vou te fazer uma pergunta... Que eu já vou antecipar, não é a minha pergunta, é uma pergunta de uma ouvinte nossa. Okay. Que ela me enviou pra fazer. Tá bom, tá bom? Legal. Vamos ouvir agora, você lembra qual que é a segunda? Eu acho que é a música do Leonard Cohen. Leonard Cohen, esse cara é fantástico. Muito, né? Adoro maravilhoso. Vamos ouvir. Ó, isso aí, você que tá ouvindo De Cara com a Capivara, é Ain't No Cure for Love. Isso. Leonard Cohen. De Cara com a Capivara. A gente vai ouvir, daqui a pouco a gente volta. Olha aí, ó. Eu vou tirar uma música que tá rolando pra colocar outra. Só um segundinho, galera. Já vai chegar, ó. Vai chegar o som aí. Ó, presta atenção, tá chegando. And I can't time is gonna heal this wound I'm speaking of? There ain't no cure. There ain't no cure. There ain't no cure for love. I'm aching for you, baby. I can't pretend I'm not. I need to see you naked in your body and your thought. I got you like a habit and I'll never get enough. There ain't no cure. There ain't no cure. Ships are climbing through the sky. The whole air books are open wide. The doctor's working day and night, but they'll never ever find that cure for love. Subway, and I see you on the bus. I see you lying down with me. I see you waking up. I see your hand, I see your hair, your bracelets and your brush. And I call to you, I call. But I don't call soft enough. There ain't no cure. There ain't no cure. There ain't no cure for love. I walked into this empty church. I had no place else to go. When the sweetest voice I ever heard whisper to my soul, I don't need to be forgiven for loving you so much. It's written in the scriptures. It's written there in blood. I even heard the angels declare it from above. There ain't no cure. There ain't no cure. There ain't no cure for love. There ain't no cure for love. There ain't no cure for love. All the rocket ships are climbing through the sky. Holy books open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure. That cure for love. Não há cura para o amor. Não tem cura nenhuma. E agora? O que a gente faz se não tem cura? Simplesmente aceita a doença. Aceita, né? A doença. Fica amigo da doença. Nossa. Você tem que, né, assim, se... Fica companheiro da ciência, da doença. Uhum. Você é alguém que se apaixona fácil, Débora? Olha, essa pergunta é muito pessoal, né? Mas eu respondo simplesmente não. Não. Não. Não, que essa música é muito bonita. Só eu repeti pela quinta vez já que essa música é bonita, é, né? É linda, maravilhosa. Ó, eu vou fazer comprometido e vou fazer aquela pergunta que eu tava te devendo. É uma pergunta meio longa, okay. Tá? Mas no meio da pergunta, depois você me diz quem é que te fez essa pergunta. É fácil. Tá bom. Como você entende a influência da filosofia francesa nas esferas intelectuais brasileiras? até que ponto o grande número de estudos sobre filosofia francesa fortalece a esfera acadêmica brasileira. Isso ajuda a consolidação de algo como filosofia brasileira, ou o contrário? Isso reprime o desenvolvimento de algo que idealmente seria chamado de filosofia brasileira, nos deixando em condição de comentadores, ainda que muito bons, da filosofia francesa? Essa é a pergunta, agora eu vou dizer a inspiração da pergunta, é a seguinte. Dá para chamar Viveiros de Castro de filósofo por causa das metafísicas canibais que ele publicamente, que ele publicou e tiveram recepção na França? Ok. Bom, eu vou começar pelo fim, né? Sim, a resposta é sim. Viveiros de Castro é um filósofo, no sentido de que ele é um criador de teoria. Criador de teoria consistentemente, ainda que seja uma teoria bastante difícil de ser engolida por um excessivo racionalismo da filosofia ocidental. Mas pouco importa. É sim, pode sim. Em relação à primeira, assim, a questão, né, do comentador da filosofia francesa, eu acho que tem algumas confusões nessa pergunta, vou tentar desfazê-las para poder responder, né? Então, primeiro, eu não sei exatamente o que essa pessoa que perguntou quer. Posso revelar quem é? Pode. A Tássia. Eu sei. Ela veio, mandou, imaginei, a pergunta e falou: depois que você fizer a pergunta, eu esqueci, fala que eu mandei um Minha beijo. Minha ex-orientanda. Te mandou um beijo. Já entrevistei ela aqui. Ai, que ótimo. Não sabia. Então, eu acho que uma coisa é a influência da formação francesa. Tá? Então, a gente sabe que a escola da USP foi uma escola formada pela influência da academia francesa e do modo como os franceses estudavam filosofia na universidade francesa, né? E que a gente, de fato, importou isso, né? Mas isso foi muito importante, porque isso estruturou uma escola de pensamento, uma escola de estudos, né, em filosofia, que, sim, defende que o trabalho em filosofias deve consistir em primeiro lugar e essencialmente no estudo dos grandes filósofos, dos clássicos, tá? E através desse trabalho, então, você se constitui como um pensador, né? Um pensador em filosofia. A outra coisa que eu acho que está misturado aí é a influência dos filósofos franceses como campo de estudos, né? Tanto no âmbito da academia, quanto aí sim a gente pensar o que esses filósofos podem trazer de interessante para a afirmação de uma filosofia estritamente brasileira, né? Então, eu acho que, de fato, persistir no mero comentário de filosofia é uma opção para um docente pesquisador, tá? Então, veja, eu acho importante deixar isso claro. Eu acho que o formador na pós-graduação, né, aquele o docente que vai orientar, que vai construir teses, né, com os seus alunos, eu acho que o trabalho de estudo dos filósofos clássicos ainda é, se não havia mais segura e mais consistente, uma das. Tá? E é o que eu sei fazer, e é o que eu aprendi a fazer, e é o que eu faço como formadora. Agora, eu acho que a gente pode discutir o que é ser um filósofo. Né? E aí, dependendo da resposta que a gente dê, eu não me considero filósofa. Né? Eu acho que eu tenho a profissão filósofa, mas eu não me sinto uma filósofa no sentido de alguém que de fato produz alguma coisa no âmbito dos novos conceitos, de novas teorias, enfim. Será que isso é importante? Né? Eu acho muito difícil responder essa pergunta. Tá? Eu acho que eu não tenho essa resposta nem para mim. Então, eu acho que, ainda que eu ache que essa questão tem que estar sempre no horizonte de alguma forma, né? E ela, eu acho que é uma questão. O que é um pensamento estritamente brasileiro na filosofia? Será que ele existe? Né? Eu acho que, de uma forma geral, né, essa pergunta ela se coloca também para outros países, para outras culturas, inclusive para as culturas que forneceram na história da humanidade os grandes filósofos, porque, na verdade, essa produção, de alguma forma, de obras que, de fato, fazem a diferença na história da filosofia, ela anda um pouco estagnada, né? A gente não tem. Como eu disse, né, depois do Wittgenstein, do Deleuze, enfim, de alguns autores, o Habermas, enfim, alguns autores do século XX, a gente não teve mais grandes coisas, né? Então, eu acho que é uma pergunta que hoje provavelmente assola todos os agentes, né, da filosofia, mas eu acho que no Brasil ela tem uma outra conotação. Eu acho, sim, que a gente tem que fazer uma reflexão sobre a ideia do pensamento colonizado ou dessa coisa de estar repetindo apenas o que a Europa faz ou os lógicos, o que os Estados Unidos fazem. Enfim, a gente tem aí uma questão, né, que na filosofia ganha as suas próprias significações, né? Mas eu não sei responder, assim. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu penso nisso, né? Mas não tenho muitas respostas. Nessas identidades nacionais, assim, como que você vê, por exemplo, essa distinção que para mim é extremamente difícil de se aprender, que é a distinção entre filosofia francesa e filosofia anglo-saxã, filosofia analítica? Uhum. Então, eu acho que essa distinção, ela faz bastante sentido até metade do século XX. E acho que ela não é exatamente entre filosofia francesa, eu acho que é entre filosofia continental, sim, e anglo-saxã. Né? Então, assim, a gente teria, assim, França e Alemanha, e sobretudo Alemanha, né, com foco de grandes filósofos, o Kant, né, o Wittgenstein e outros que não são filósofos analíticos e que não são, enfim, e que construíram filosofias que são muito, que vêm na lógica e na análise de argumentos apenas um instrumento para fazer alguma coisa que é mais relevante, digamos assim, né? Uhum. Então, eu acho que essa distinção ela teve mais sentido, né? Hoje ela ainda existe, mas, enfim, a gente eu percebo que os jovens filósofos, mesmo da França, eles têm muito mais diálogo com a tradição anglo-saxã, eles não têm tanta necessidade de se posicionar de maneira, de se contrapor a uma tradição de lógica ou de filosofia analítica, né? E acho que também bons filósofos analíticos têm uma boa relação com a história da filosofia, né, para dizer. Então, eu sinto que isso está mais superado, de alguma forma. Né? Ninguém mais hoje também que faz história da filosofia nega o valor da filosofia analítica. Né? Eu acho que tem uma... O resto é gosto, né, Felipe? A gente, essas escolhas que a gente faz, eu... Tem um palpite que elas têm dimensões não racionais mesmo, né? Assim, tem aquela frase, né? Vaidade, vaidades, tudo é vaidade, né? Eclesiastes. Também, é muito... Isso, essa é uma questão... A questão da vaidade é uma questão especialmente sensível na filosofia, né? Onde você ler, fazer a apresentação do que você pensa e... escrever o que você é capaz de escrever a partir da leitura dos filósofos praticamente esgota toda a sua atuação, né? Então, toda a sua realização e, portanto, a sua vaidade, que tem relação um pouco com a realização, acaba concentrada nessas atividades. E, portanto, a gente tem vamos dizer assim, uma grande concentração de vaidade no meio filosófico, né? O que isso torna é comum tudo mais a várias difícil. Áreas assim, do conhecimento? Acho que sim. Eu acho que apenas que a diferença é que se você por exemplo, uma área que eu conheço um pouco melhor é a psicologia. Eu acho que a vaidade do psicólogo, ela se exercita e ela tem campos de... ela tem atividades distintas onde ela pode se realizar, digamos assim, né? O psicólogo não é apenas uma pessoa, o psicólogo da universidade, ele não é apenas uma pessoa que produz livros ou artigos que ele quer que os outros gostem, né? Ele faz muito mais coisas. Uhum. Então, ele clinica, ele atende na escola, ele orienta estágio, ele faz pesquisa experimental, né? Então, eu acho que essa diversificação de atividades também faz com que essa demanda da vaidade seja bastante, enfim, difratada, né? Ela não fica tão concentrada. Eu acho que na filosofia tem esse problema, assim, né? Que... enfim, né? Você quer escrever, quer que os outros leiam o que você escreve, você quer fazer palestras, quer que as pessoas gostem das suas palestras, e aí, dependendo de como você se mistura com a sua profissão, né? Se você faz da sua profissão quase tudo da sua vida, isso pode se tornar quase patológico, né? Então, eu acho que é um meio difícil nesse sentido, né? A filosofia, ela tem essa... ela tem essa característica que eu acho que talvez intensifique um pouco o problema da competitividade, o problema da vaidade, enfim, né? Mas eu acho que isso existe em muitas áreas. Isso, mas é muito bonita a filosofia, não é? Linda, ela é linda, a filosofia é linda. Ela é dura, né? Mas ela é dura, ela é linda. Mas é maravilhosa a filosofia. Ela é. Uma história de aventuras, né? É. Ela instiga muito, né? E ela te traz muita capacidade crítica e de análise, né? E aí, em geral, eu acho. Eu acho que isso... eu estou vendo isso um pouco ao exercitar essa outra atividade profissional na qual com a qual eu me comprometi nos últimos anos, que é a gestão acadêmica, né? Eu percebo que a filosofia me presta um socorro muito grande para poder sair de determinadas situações, para poder, inclusive, olhar determinadas situações com um pouco mais de profundidade, para não se prender apenas ao que a situação tem de mais aparente. E isso me ajuda, né? Me ajuda a ser uma gestora, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que no Brasil isso ainda é muito pouco desenvolvido, que é a sociedade valorizar a formação em filosofia, né? E considerar que você, tendo uma pós-graduação em filosofia, você pode ser contratado para fazer alguma coisa que não é ensinar e produzir estritamente filosofia, né? E que essa formação pode ser um diferencial para posições de liderança, por exemplo. Na França eles têm uma coisa assim, né? É melhor. Na Alemanha também. Ah, é também? É. Que é uma bolsa que você dá para o sujeito para estudar só, é isso? Isso. A ideia de que você pode investir em alguma coisa que não vai ter um resultado imediato. Sim, né? Sim. Essa que é um pouco a ideia, eu acho. Enfim. É uma ideia sedutora, né? Assim, uma aposta alta, né? Ao mesmo tempo, num país que tem se colocado desde, sei lá, de Getúlio, numa esteia de conhecimento técnico, né? Isso. Mudar isso é difícil. É difícil. Eu não sei se você vai mudar, não. O que eu acho que a gente pode conseguir fazer é encontrar mais espaços, por mínimos que sejam, e ampliar esses espaços para essa outra forma de atuar, né, profissionalmente, de formar as pessoas. Acho que a filosofia tem esse papel, é um papel muito importante, né, muito, muito relevante. Débora, vamos escutar mais uma música? Vamos. Você que está ouvindo de Cara com a Capivara, eu estou com a Débora aqui hoje. A gente está tendo uma conversa sobre filosofia, sobre a relação entre a filosofia e a vida, sobre tudo a gente está conversando. A gente vai ouvir agora Zé Cabaleiro, Calma Aí Coração. Eu vou parar outra música agora aqui e vai funcionar tudo bonitinho. Zé Cabaleiro, calma aí, coração. Tantas vezes e você nada de me ouvir. Vão-se os dias, anos e meses, e tudo que você sabe fazer é sentir. Quantas canções falam de você, tantas paixões sem você não são. Não pare nunca pra eu não morrer, nem vou ir tão mais além do chão. Deixa, deixa em paz, ó meu coração. Chega, liberta é também prisão. Deixa, deixa assim só e salve são. Que tanto bate um dia apanha, chega de manhã não me assanha. Doido louco no coração. Coração surdo não tem juízo, não ouve nunca a voz da razão. E razão você sabe é preciso pra curar a sua loucura, coração. Bandido cansado de enganos, herói de capa, espada na mão. Esquece metas, retas e planos, veleja no mar escuro da ilusão. Deixa, deixa em paz, ó meu coração. Chega, que liberta é também prisão. Deixa, e deixa assim só e salvo e são. E tanto bate um dia apanha, chega de manhã não me assanha. Doido louco maluco coração. Eu já falei tantas vezes e você nada de me ouvir. Vão-se os dias, anos e meses, e tudo que você sabe fazer é sentir. Quantas canções falam de você, tantas paixões sem você não são. Não pare nunca pra eu não morrer, nem vou ir tão mais além do chão. Coração surdo não tem juízo, não ouve nunca a voz da razão. E razão você sabe é preciso pra curar a sua loucura, coração. Bandido cansado de enganos, herói de capa, espada na mão. Esquece metas, retas e planos, veleja no mar escuro da ilusão. Deixa, me deixa em paz, ó meu coração. Chega, o que liberta é também prisão. Deixa, me deixa assim só e salvo e são. E tanto bate um dia apanha, chega de manhã não me assanha. Doido louco maluco coração. Deixa, me deixa em paz, ó meu coração. Chega, liberta é também prisão. Deixa, deixa assim só e salvo e são. E tanto bate um dia apanha, chega de manhã não me assanha. Tanto louco maluco coração. Deixa, me deixa em paz, ó meu coração. Chega. Débora, que time que você torce? Que time eu torço? Eu torço para o São Paulo São Futebol Paulo Clube. São Paulo Futebol Clube. Exatamente. Né? O grande time de Raí, exatamente, de Toninho Cereza. Sobretudo de Raí. É, né? Que figura o Raí. Muito, muito. Não, sensacional, maravilhoso. Eu era pequeno, mas eu lembro daquele gol maravilhoso que ele fez na final em 92, no Japão. Aquele jogo, eu lembro assim, porque eu já gostei muito de futebol. Hoje eu gosto menos, mas... nessa época, nos anos 90, era uma época que eu curtia muito, que eu via muito jogo, que... essa final aí, eu lembro que eu assisti ela de madrugada, era meio anoitona, assim, não lembro, acho que é porque era em Tóquio, sei lá, tinha uma coisa, né? E foi muito legal, né? A época do Tele Santana. Tele Santana, nossa, sim, que astro, não? Muito, sensacional, né? Era muito... uma figura, né? Uhum. Uma figura. E o Raí, assim, nossa, era... E o Brasil 7-1. E o Brasil 7-1. E o Brasil 7-1. Ah, muito triste, né, Felipe? Também achei muito triste. Fiquei muito triste, eu assim. Fiquei também. Muito... Por mais que a gente possa até destacar algumas consequências positivas disso, se é que elas virão, especialmente no sentido da organização do futebol, que é muito ruim no Brasil, né? Eu acho que assim, é um golpe duro, né, numa história, que é a história do futebol brasileiro, né? E eu lamento profundamente que tenha sido da forma que foi, ao mesmo tempo que eu acho que a organização do evento aqui, contra todas as expectativas, teve uma dimensão fora do país, assim, muito positiva, né? Um eco. Por todos os aspectos, né? Por sim, todos. Viu? Acho que sim. Pela minha opinião, as manifestações foram interessantes. Sim, também acho. O modo como os estrangeiros foram recebidos, sim, aqui, tudo. Eles encontraram o melhor e o pior, as dificuldades que não, sim, foram escondidas, não ficaram ocultas, né? Assim, teve uma proteção em torno do evento que é, eu entendo, desejável, né? Assim, porque a gente estava aqui com milhares de pessoas se movimentando dentro do país, enfim, uma coisa bastante complexa do ponto de vista logístico, né? Um país do tamanho do Brasil, uhum, organizando uma Copa do Mundo. Mas eu acho que é isso mesmo, foi tudo interessante. Até o fato de que fazer a Copa era uma coisa que se discutia, e que de ter as pessoas que estão questionando tudo, né? Enfim, eu também acho que foi um evento muito interessante, muito marcante na história do país. Mas o 7-1, eu acho que sacanagem, é muito, né, difícil. Para os jogadores que estão ali no meio do campo, os caras são trabalhadores, vamos pensar assim, os caras trabalham e não conseguiram fazer o trabalho deles, é a vergonha que esses caras devem ter tido. E fora toda a questão política, agora é o futebol. Se eu sou um jogador de futebol e tomo 7 gols, não, é muito duro, é muito, né, duro. Nossa, é horrível. Na carreira de um profissional, isso é muito duro, né? Eu acho muito, muito, muito, muito, muito ruim. E acho, assim, dando palpites assim, de quem não entende muito de futebol, mas gosta, né? Acho que poderia ter sido evitado. Né? Uhum. Eu acho que houve ali houve um erro profundamente, um erro técnico, né? Eu acho também. Por isso que eu acho legal a sua escolha do seu time de futebol, São Paulo, né? Soberano, né? Um time estável. Bem legal. Nunca foi rebaixado, né? Tá, né, vendo? Um time bacana. Kaká tá de volta. Pois é, você viu? Que dia que é o jogo? Domingo agora? Eu não sou também muito ligado, mas. Não, eu também não tô sabendo. Até porque eu acho que tá todo mundo, e eu, inclusive, com ressaca, né? E a gente, exatamente. Eu não posso nem ouvir falar de um jogo de futebol. Assim. Mesmo do São Paulo. Exatamente, né? Exatamente. Vamos ver se o São Paulo volta, né? Quem sabe, né? Os bons tempos. Os bons tempos de Raí. A gente precisa voltar pro Japão, na verdade. Tá na hora, né? Vocação, já tem tá que voltar hora, de novo. Né? Também demorou, acho. Quanto tempo da 92? Foi em 2005, né? Foi quase 10, 12, 13 anos. Pô, será que a gente, nossa, vai ter que esperar, nossa, tudo isso, Felipe, de novo? Isso? Pois é, não pode, né? Não pode. Então, tá na hora já. Tem que ser com o Muricy, você não acha? Ah, também acho. Ele é legal demais, né? Eu gosto bem do Muricy. Muito legal, muito legal. Muito bom. Será que o Rogério vai conseguir chegar lá? Acho que não. Não, né? Acho que não. Difícil. Acho que ele já está caminhando para aposentar, né? Uhum. Tem que saber a hora também, né? Uhum. Tem uma hora que tem que reconhecer, assim, né? Ele fez muita coisa boa para o São Paulo. É um excelente goleiro. O maior goleador de todos mundo, os tempos. De todos os tempos, exatamente. Fez muito gol bacana. Uhum. Mas acho que tem uma hora que o corpo não responde mais, né? Uhum. Por mais que ele tenha vontade e desejo, né? Uhum. Vamos ver, né? Eu vou esperar um pouco para assistir um jogo agora. Uhum. Débora, acho que a gente podia ir terminando. O que você acha? Sim, eu acho. O que você achou dessa experiência? Achei muito boa, Felipe. Adorei. Achei assim que você deixa a gente muito à vontade. Ah, que bom, tá certo que eu bom. Falo muito, muito facilmente, uhum, também, né? E acho seu programa muito legal, né? Antes de aceitar, eu ouvi outras entrevistas. Acho um espaço super bacana que você tem na rádio. Você lembra alguma entrevista que você ouviu um pedacinho? Da Tainá. Da Tainá. Eu achei muito boa, assim. A entrevista da Tainá me emocionou muito. É muito legal, achei muito boa, uhum, também, assim. Especialmente a dela, assim. E o espaço tá aberto, sempre que você quiser bater por aí. Muito obrigada. Se você quiser vir aqui ler um poema, peraí, olha, eu quero ler um poema. Tá aberto, é só falar, você lê o poema e vai embora. Legal, Felipe. É livre. Legal, meus parabéns, viu? Muito tá bacana bom. Aqui. Tem alguma coisa que você. Que eu te, alguma pergunta que eu te fiz, que você quer comentar mais alguma coisa? Uma pergunta que você quer fazer para mim? Horário livre agora. Ah, horário livre? É. Não, sei lá, eu acho que eu falaria só assim, para fechar, digamos, né? Falaria em nome da valorização da filosofia, né? Eu acho que tem uma coisa que eu não disse, que eu acho que também diz respeito a você, é que uma das grandes coisas que a filosofia traz para a gente, porque, em geral, quem vai fazer filosofia se envolve de uma maneira muito afetiva com o que está fazendo, né? É muito difícil você ter o filósofo puramente profissional, assim, né? O filósofo ou os estudiosos de filosofia, eles têm sempre uma dimensão de sonho, de um desejo de mudança, de uma vontade de crítica, enfim. E essa abertura universal, eu acho que são características muito marcantes das pessoas. E isso traz para a gente, no contato com os alunos, né, um alimento mesmo, assim, sabe? A gente se nutre disso. Então, eu tenho já, formei 11 mestrandos e estou indo já para meu quinto doutorando, que vai defender. E essas relações são relações que marcaram muito a minha vida, né, e que, via de regra, sempre houve uma proximidade com esses alunos, né, e com os alunos de uma forma geral, né, assim, não que tudo sejam flores, mas eu acho que é uma relação muito legal, assim, né, quando a gente sai para uma cerveja, professores e alunos da filosofia, sempre é um momento de muita risada. O banquete, né? É, o banquete, exatamente. É isso aí, Felipe. Muito, muito bom. Que viu? Legal, muito Débora. Te agradeço muito de você ter vindo aqui. Não tem nada que agradecer. Para mim foi um momento também muito legal ter essa conversa. Que bom. Legal. É isso aí, De Cara com a Capivara. Semana que vem tem de novo De Cara com a Capivara. A gente vai estar aqui às 6h15. Semana que vem o Maurício aqui. Ele é professor e ele vai falar um pouco sobre essa, como que ele vê a atuação política dele, a atuação profissional e tudo mais. É isso aí, De Cara com a Capivara. Até semana que vem. De Cara, Capivara. Com o programa político socialista, sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto. E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado. A questão pedagógica. Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Pois cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria.